satisfação total. Vindo do rap, vem rap. Meus mano, meus beats. É o nome da mix. Chega! Beat, fumaça, ideia, mais uma linha, ó, fei. Inspirações e planos me mantém vivo, meu velho. Dos corre que eu fui fazendo, às vezes perdi, eu sei. Mas nada que fizesse, eu dar um pause no meu play. Só trampo de pé no chão, pra que fique tudo ok. Às vezes pra não perder, fiz o certo, me calei. Uma boca, dois ouvidos, miliano, eu escutei. Vou a milhão no meu foco, sabendo pôr pé no freio. Sigo calmo e assertivo, agora que eu me encontrei. Encontro entre meus livros, boa ideia que eu deixei. Aprendi que quem espera, acaba perdendo a vez. Me educa de corrida, desde lá da Rádio 10. Sou da letra marginal, tipo Vaz, Buz e Ferrez. Faço rima quando eu amo e pra aliviar o estresse. É hora de assumir o barco, então chega de convés. Vindo do rap, meu chapa é peso na rima feia. A vida me ensinou que eu devo continuar. A vida me mostrou que eu devo seguir a lutar. A vida me ensinou que eu devo continuar. A vida me mostrou que eu devo seguir a lutar. Filhos, perdoe o pai ausente, mas que ama vocês. Pro futuro ser melhor, de cabeça me joguei. De peito aberto pra vida, fui amando e amei. Sorrisos quando eu cheguei, choros quando eu deixei. Fiz amores e amigos nos lugares onde andei. Se quiseram o meu mal, na corrida eu nem notei. Os polícias são racistas, de Sampa até LA. Te julgam por sua cor, o lugar de onde veio. O rap é o que me move, combustível dos meus pés. Me mantei firme na luta contra todos os coronéis. Sou subúrbio, quarto mundo e odeio os quartéis. Prefiro damas e camas, os bares e os mortais. Sou fã de quem declama belos versos em cordéis. Políticos que nos difamam não valem o conto de réis. É hora de derrubar todos os homens cruéis. Dos rapeiros dessa terra eu tô entre os menestréis. A vida me ensinou que eu devo continuar. A vida me mostrou que eu devo seguir a lutar. A vida me ensinou que eu devo continuar. A vida me mostrou que eu devo seguir a lutar.